já não me ama. Quisera eu estar equivocado, mas sinto que meu coração reclama a falta de carinho e agrado. Você já não me beija e nem me abraça, me trata com um modo diferente. Eu noto quanto mais o tempo passa, de mim você se torna mais ausente. Procuro todo instante, toda hora, um jeito para a gente combinar. Só falta você me mandar embora, só falta você me abandonar. Sinto que você já não me ama. Quisera eu estar equivocado. O coração reclama a falta de carinho e agrado. Você já não me beija e nem me abraça, me trata com um modo diferente. Eu noto quanto mais o tempo passa, de mim você se torna mais ausente. Procuro todo instante, toda hora, um jeito para a gente combinar. Só falta você me mandar embora, só falta você me abandonar.